apagando o mal, dando força para ele, e o padrão vibratório da casa espírita diminui. Os espíritos não podem fazer o trabalho com tanta facilidade. O passe não funciona direito. A desobsessão não dá tanto resultado porque estamos todos magoados, melindrados, revoltados com a atitude de um colega em detrimento de outro que por orgulho se ofendeu. Porque nós só nos ofendemos por causa do orgulho ainda tão presente em nós. Chico não se ofendia. Vocês conseguem imaginar Jesus de Nazaré ofendido com alguém? Francisco de Assis, Madre Teresa, porque eles tinham tanto amor incondicional, tanta fé, tanta humildade, que não se abalavam diante das críticas. Então Chico veio trazer a humildade para nós, os espíritas, para que não nos tornássemos novos doutores da lei, por causa do conhecimento que obtivemos de Allan Kardec. Então a pergunta importante é porque Chico veio depois e não durante ou antes de Kardec. Foi para nos salvar de nós mesmos, do nosso orgulho, da nossa intolerância religiosa. Então, Chico Xavier vem com essa mensagem belíssima, mas o nosso modelo, em verdade, é Jesus de Nazaré, que foi assertivo, que nunca foi omisso, que jamais calou diante da injustiça, do erro. Teria repreendido os apóstolos a respeito da reencarnação, quando eles perguntam se ele é Elias, Jeremias, João Batista, um dos profetas que ressurgiram, demonstrando que eles acreditavam na reencarnação. Mas ele não se repreende quanto à reencarnação. Em 5 passagens, ele é extremamente claro. E quando um amigo lhe interroga, bom mestre, ele interrompe. Por que me chamas de bom? Bom só Deus. Mas mestre, dizei o bem, porque eu sou. Ele se declarava o Messias, como fez diante da mulher samaritana no poço de Jacó. Enfrentava os fariseus e doutores da lei, à época intransigentes, chamando-os de túmulos caiados, brancos por fora, mas cheios de podridão e de iniquidades por dentro. Raça de víboras, até quando vos suportareis? Jesus era verdadeiramente enérgico e firme com os orgulhosos. São dois discursos completamente distintos de Jesus. Quando falava aos vaidosos da intelectualidade, que conheciam as escrituras e que apontava o dedo, dizendo quem era impuro, quem não era, ojerizando aos samaritanos, aos romanos e tantos outros, ele fazia diferente. Quando falava aos pecadores, às pessoas equivocadas, jamais chamou a atenção de nenhum pecador. Diante da mulher adulta, ele interroga a mulher: onde estão aqueles que te condenavam? Eles se foram, Senhor. Pois eu também não te condeno. Vá e de futuro não tornes a pecar. Então Jesus veio nos trazer a lição também da assertividade, porque segundo a questão 932 de O Livro dos Espíritos, nós somos responsáveis pelo mal que praticamos, mas também pelo bem que deixamos de fazer, e por causa da nossa omissão nasce o mal. Não basta não fazer o mal, temos que fazer o bem. A questão 642 também nos fala sobre isso. Então nós temos que ter uma atitude positiva de paz. A paz é uma atitude, uma mudança de comportamento, é uma luta santa, sem agressões, como nos ensinou Mahatma, a grande alma Gandhi. Então Chico foi esse exemplo do cordeiro, como Jesus se apresentou no momento do holocausto. O cordeiro, diferentemente de todos os outros animais, é submetido à tosa e não reclama, não esperneia, não grunhe, não faz escândalos. Mesmo no momento do holocausto, ele está sereno e tranquilo. E Jesus se assemelhava ao Cordeiro de Deus e deu a vida por seus irmãos. Chico Xavier, do mesmo modo, através da renúncia, que é o grande instrumento para a paz, a renúncia de si mesmo, ou seja, da personalidade, da nossa verdade, a renúncia da vida, como ele fez, dedicou toda a sua vida à mediunidade, ao bem, à caridade, e por isso foi eleito o mineiro do século, concorrendo com Santos Dumont, com Juscelino Kubitschek, com o famoso jogador Pelé,